ti. Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca. Boa noite, galera de São Vicente, galera da Vila Margarida. Esse é o programa Sexo Oral. Meio nela. Animada, né? Não quis cortar seu barato. Boa noite, povo e pova, como vocês estão? Estavam com saudade de nós. Estávamos com saudade de vocês. Porque, não sei se vocês sabem, o Sexo Oral é o programa mais gostoso da cidade. E eu e Jéssica Rodrigues somos ó concurso. Eu não ia falar que a gente é a mais gostosa da cidade. Vocês se enganaram. Modestas, modestas. Nós somos as mais modestas. Eu sou modesta, mas... Né, vamos combinar que não é que tem mais gostosa, é que tá no comparativo, né? Tem, é pau a pau. Assim. É verdade, somos mulheres brasileiras. O programa de hoje vai ser bacana porque a gente faz a nossa pesquisa da semana, né? E aí a gente percebeu que rola sempre umas perguntas interessantes sobre posições sexuais. E aí, então, a gente pensou, bem, vamos falar sobre o assunto, porque, afinal de contas, o povo quer saber, a pova quer saber e a gente também quer saber, porque, afinal de contas, a gente não é o suprassumo da inteligência ou nem do conhecimento sobre posições sexuais. Exatamente. Eu pesquisando, tô vendo muita coisa diferente aqui. É. Como o Google é o pai e a mãe dos infoanalfabetos. Ai, aprendi essa palavra essa semana, adorei. Infoanalfabeto, é muito bom isso. E aí, a gente resolveu fazer esse programa especial sobre isso. A gente consultou o colega Google para nós nos auxiliar nesse momento. E a gente achou várias coisinhas interessantes, várias posições interessantes, brincadeiras interessantes. E a gente vai compartilhar com vocês. Né, exatamente, Jéssica? Vamos dar boa noite pro Alex, que a gente já explicou que vai ser o programa hoje. Boa noite, Alex. Boa noite a todos, a todas. Essa é a Rádio da Juventude. Tô muito bem aqui no programa Sexo Oral. Esse programa gostoso. Vamos que vamos, né? Agora vamos dar boa noite pro Jerônimo, que faz tempo que a gente não fala com ele, né? É que assim, ele ficou meio deprimido depois que o Tarso veio aqui da última vez, né? Então, eu acho que ele tá ainda sentindo falta do Tarso. Mas, assim, a gente tenta, de alguma forma, né, fazer com que ele levante a poeira e dê a volta por cima, porque, afinal de contas, homem é que nem biscoito. Vai, me vem 18. Não gostei. Eu não gostei. É brincadeira, é brincadeira. Eu não gostei. É brincadeira, hein? Boa noite, Jerônimo. Fala aí o que você tá sentindo. Oi. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tá tímido, Jerônimo. O que aconteceu com você? Você tá... Procede tudo isso que a gente tá falando? Você tá com saudade do Tarso? O Tarso te largou. O Tarso, safado, me deixou. O Tarso te deixou? Me mordeu, me deixou. Meu Deus, gente, tadinho. Olha, o Tarso, ele falou que gosta de todo tipo de sexo, até que sexo animal, né? Então, gente... É, foi as lambidinhas, né? Foi. Safado. Tá bom, gente. Então vamos pro comercial, pro Jerônimo se acalmar aqui, esquecer um pouquinho do Tarso. E vamos pro que interessa. Isso, vamos parar pra putaria, vamos começar a putaria. Opa! Não pode falar essas coisas. Pode, né? Rádio Livre. Gente, não pode é rádio livre, pode falar. Assim. Avá, Jéssica, avá. Avá. Tá bom, a gente tem toda aquela... O que eu tô fazendo aqui, então? Caramba. Vamos pro intervalinho, rapidinho. É. Só pra gente ouvir umas musiquinhas, se animar um pouquinho, que a pouco a gente começa a falar sobre as posições sexuais que a gente achou. Aí sim. Várias posições sexuais. Tem a gente não vai fazer, não, tá? Tem um canguru perneta? Só vai... Não, eu não achei não. Ainda. Vou procurar pra ver se eu encontro, tá bom? Tá certo. Então tá bom, gente. Daqui a pouco a gente volta pro programa Sexo Oral da Rádio da Juventude. 89.5 FM. Thank you. silent June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. A Rádio da Juventude. Sorry, Mike, but she loved the way I rock her. And you know, I really care. And she know the love is right here. And I know the love is real true. And now they know just how the willy do. They like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I roll with it. You like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock. 89.5 FM, a Rádio da Juventude. Rádio da Juventude e a hora certa. É a hora certa? Qual é a hora certa? A hora certa, desculpa, 8h52, então. Ah, meu, não entendi, porque... Então, gente, são 8h53 da noite. A hora certa pra gente falar de quê? De posições sexuais. Maravilha. Entendi. Uma posição sexual, duas posições sexual, três, dez... Uma pra cada dia do mês. Uma pra cada dia do mês. De acordo com o sexo tântrico, são 10 na mesma relação. Vamos ver o que é sexo tântrico, Rela. Se você for de gêmeos, dá pra fazer 10. É, de repente, né? Não, mas é que, gente, é muito... Pode ser muito legal ou pode ser muito difícil. Porque o sexo tântrico, eles querem, é no mínimo 2 horas de sexo. Vamos ver aqui, vamos ver. Haja energia, haja catuaba, sem guaraná. Nada de ejaculação precoce, nem pressa. O sexo tântrico busca o prazer máximo e duradouro com os 5 sentidos. É boca, é olho... E quais são os 5 sentidos? Vamos lembrar, gente. Aula de ciências. Atenção, hein? É agora, tato, hein? Visual. Tato. É tato. Visão. Visão. Olfato. Olfato. É, paladar. Paladar. Ai, eu esqueço a última... Falou. Audição. Audição, escutar, é verdade. Dizem que é nossas maiores memórias quando a gente escuta. Eita, nós. Tem alguém aqui. É o Jerônimo. Jerônimo ficou excitado só de ouvir isso. Se você quer experimentar o chamado hiperorgasmo, tome nota dessas dicas. Uma relação sexual comum dura por volta de 15 minutos. É a média brasileira, né? Média brasileira. Média, gente. Não tô dizendo que todo mundo precisa dar 15 verdade, minutos. Né? Tá mais, dura menos. Vamos concordar. É. Já o sexo tântrico deve durar, no mínimo, 2 horas. 2 horas. 120 minutos. Então, gente, vamos combinar que não é duas pessoas... O tempo todo. 2 horas. É. Né? É outra coisa. Vai, fala aí, Jéssica. É um passo a passo. Mas deixa eu lembrar que ficar, vai. Se durar 1 hora, é ejaculação precoce no sexo tântrico, viu? É. 1 horinha, você é menininha. Tá o bom, sexo, né? Tântrico tem uma duração mínima, mas não tem uma máxima. Então, se você quiser ficar 24 horas transando, você pode. Quanto mais tempo durar, mais prazer proporcionará. Será? Então. Pra quem curte. E aí, o que ele diz é que é assim, que o tantra encoraja o homem a fazer da sua companheira, que a sua companheira se sinta divina. Uau. Então, mas eu acho que é porque, assim, envolve várias coisas, né? Porque é aquela questão lá que acho que a gente já conversou umas outras horas, assim. É, envolve, como envolve os 5 sentidos, não é só meteção, tem a questão de você fazer umas carícias, aí dá um tempo, né? Ouve umas palavrinhas, aí depois você vai lá, né? Enfim, dá umas lambidinhas, aí depois... É, o lance do explorar, entendeu? Né? É verdade. É porque dá tempo pra fazer, mas é que a gente, né, vai logo pros finalmente, a gente não aguenta muito, né? Então. Tem gente que não aguenta nem fazer preliminar, que já quer trepar em cima e acabar o bagulho, né? Então... Que é o caso dos americanos. Que é o caso dos americanos. Os norte-americanos, 70% deles ejaculam nos primeiros 2 minutos de penetração. Isso é triste. É isso, bem triste. Vem ficar procurando isso. Os americanos brasileiros. É, procurem homens que não ejaculem em 2 minutos. Em 2 minutos. O sexo tântrico evita penetração rápida e brusca. Para que a ejaculação não seja o único motivo da relação sexual, que é exatamente o que a gente tá falando, né? É. A gente falou isso outras vezes, né? A gente é super a favor das descobertas. Como as pessoas, né? Colocam uma importância gigantesca em cima do orgasmo, né? Uhum. E esquece todo o momento que tá passando. Viu? Homens e mulheres, né? É pros dois. Então, né? Gente, pode ser os 15 minutos ou as 2 horas, 3 horas que passar junto, mas é bem o que a Ronella falou. O sexo tântrico não quer dizer que você vai ficar lá 2 horas direto, Senão, coitado, né? Ninguém aguenta. Nem o porco. Porque... O porco falou que é quase 30 minutos É? Em relação do porco, é, não é coelho não, é bem rápido. O porco demora bastante, assim. Porca, né? Porca tá se dando bem nessa história. A gente vai pesquisar aqui, daqui a pouquinho eu já falo quanto tempo dura a relação da porca. É, eu vi que o porco demora bastante. Se a porca estiver bem lubrificada. É uma relação tântrica, né? É bem dolorido. E aí eles falam que é assim. No começo, é assim, você tem toda aquela questão dos cinco sentidos, então a questão do olfato, dos cheiros, dos gostos, o tato, muito tato o tempo todo, né? É, e assim, tem até umas coisas que eu vi, né, quando dei uma pesquisadinha básica um tempinho atrás, rola muito aquelas massagens com óleo, né, e tal, umas, como eu falei mesmo, umas palavrinhas. Isso que eu ia falar, e tem muito ouvido, esse lance de falar, entendeu? Né? Você falando as coisas no ouvido, né? Não, o que você percebe é que, assim, exige um pouco de intimidade, né? Ah, com certeza. Entre os parceiros pra fazer, exercitar. Na verdade, assim, é legal porque é uma das coisas que a gente já tinha falado, é uma forma diferente de pensar a relação sexual, né? Porque tem pessoas, como a gente falando sério agora, sem zoação, tem pessoas que já relacionam o sexo à penetração e só, né? Então, é outra forma de você mostrar que você está dentro de uma relação, que está curtindo aquilo e que a ejaculação do homem e da mulher não faz a diferença porque os dois estão lá curtindo de boa, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Porque envolve, além de envolver a questão da intimidade, envolve uma sensibilidade dos dois. Eu acho isso muito legal. É verdade. E aí tem um lance das brincadeirinhas também, né? Quando ele fala que não envolve a penetração brusca, é que ele pede para no início do sexo tântrico você ir colocando aos poucos o pênis, bem pouquinho, assim, aí tira. Aí descansa um pouquinho, conversa, fala outras coisas, aí vai de novo, fica nessa brincadeirinha, entendeu? E aí depois começa. E aí, assim, ele diz que no mínimo 10 posições nessas 2 horas. É. 10 posições. E aí, a gente vai falar daqui a pouco das 10 posições, ou das 20 posições, ou das 30 posições. Ah, eleja a sua posição. É. Só que primeiro, a Ornella vai falar do brinde de hoje. Do brinde do sexo oral, né? Então, o brinde de hoje vai para a melhor cantada que a gente ouviu hoje. A gente precisa de cantada, a gente precisa se sentir hoje. Então, a gente precisa de uma cantada. Então, mande a sua cantada para nós via Twitter, @radiojoque. Com hashtag sexo oral. É, muito bem. Sexo muito underline oral. Oral. Isso. Coleta grande. Que a gente gosta. Ah, então coisa eu vou ganhar. Eu vou ganhar esse. Não, esse não vai ganhar nada. Posso ganhar? Já falou, tu não vale. A gente já falou que equipe não vale. Ah, mas eu posso. Você pode ir na lojinha lá e comprar da Dai. Isso. Aí então, sim, gente. Né? Lembre-se que da Dai Produtos Eróticos, que é a nossa patrocinadora oficial, né? Entre lá no Facebook. Oi, Dai. Da Dai, né? Que é Daiane Cândido. Daiane Cândido. Entra lá e encomenda com ela, seu folgado. Porque o brinde é pra quem mandar a piada pra gente. Não é piada, é cantada. Ah, cantada. Desculpa. A cantada. Posso falar uma cantada bem bonita? Deixa ele falar uma. Só pra animar o povo, pra animar o povo. Tá bom. Vamos lá, vai. Sua mãe é dona de perfumaria? Não. Porque você é a essência da minha vida. Essa foi. Ai, essa então, foi, gente, tenta mandar uma melhor que essa pra você ganhar, tá bom? Nossa, você mandava melhor, amor? Manda outra. É. Tem outra, não? Tem outra, tem outra. Vai, se redime Bala agora. Bala na agulha, vai. Peraí. Ah, sei. Tem as cantadas mais toscas, posso falar? Amor, deve, né? Então, muito obrigada. Você é o ovo que faltava na minha marmita. Olha, aí eu gostei. Aí correria, né? Aí eu senti. Essa é pedreiro. Essa aí eu senti firmeza, amor. Tá? Acho que você tá voltando às suas origens. Então, sim, gente, né? Tenta mandar romântica, não romântica, sexual, não sexual. É. Manda uma cantada, entendeu? Manda que a gente quer ouvir, que a gente tá precisando. E aí a pessoa que mandar, porque a pessoa, homem, mulher, a gente não tem preconceito, nem discrimina, porque a gente gosta mesmo, não tem problema. Vai ganhar uma bolinha. Ui. Ou um spray de massagem. Então, quem for o felizardo ou felizarda vai poder escolher entre os dois brindes de hoje. Isso, e acompanhando o brinde, vai também uma camisinha feminina e uma camisinha masculina. Isso. Tá bom? Super legal, pode acreditar. Então. Então, agora a gente vai pro comercial rapidinho. Não é comercial, é intervalo. A gente vai pro intervalo rapidinho. Eu falei comercial aonde? É um intervalo que a gente não tem, não faz comércio. Então a gente vai pro intervalo rapidinho. Só da Dai Produtos Erótico. Isso, só da Dai. Só da Dai. E aí, o Alex vai colocar as músicas bem sensuais, assim, pro povo pensando nas cantadas, o povo se animar com as cantadas. E no próximo bloco a gente volta falando das posições e também das cantadas que a gente vai falar, a cantada que você mandar pra gente, hein? Isso, manda o que a gente quer ouvir, que a gente tá precisando, tá carente. Isso mesmo. Então esse é o Sexo Oral na Rádio da Juventude. Qual a sintonia? 89.5 FM. É isso aí. Tchau. Até daqui a pouco. Thank you. Rádio da Juventude e a hora certa. 21:03. E esse é o Sexo Oral na Rádio da Juventude. A música tá demorando pra começar. A gente tava esperando. É. Pra falar a hora certa com a música, mas não entrou. Mas tudo então, bem. Vamos lá, Ornella. Vamos lá. Com música ou sem música, estaremos aqui. Só um minutinho. Tá? No cantinho da Ana Carolina. Você mandou a sua cantada para nós. Nós estamos esperando. Porque daqui a pouquinho a gente vai sortear os nossos brindezinhos. Mas a gente precisa ser acariciada neste momento. Então mande a sua cantada para nós. Aqui no arroba Rádio Joque, que é o Twitter da Rádio da Juventude. Ou nos nossos respectivos Facebooks. Ornella Rodrigues e Jéssica Maria Rodrigues. É isso aí. É isso aí. Agora, vamos falar de posição sexual. Positions. Aí sim. Positions. Aí sim. Aí nós descobrimos que existem posições, uma para cada dia do mês. Olha só que legal. Exatamente. Gente, eu encontrei isso daqui num blog que eu vou mandar agora e o Alex vai colocar no Face, tá? Vai colocar no Twitter, aí vocês seguem. É, eu vou compartilhar aqui com isso. Vocês também. A gente vai compartilhar e aí vocês entram pra vocês verem. Visualizarem, olha que legal. Isso, a gente vai falar, mas vocês precisam ver. É. Como é que faz? Entendeu? Exposição muito legal. Muito legal, posição que eu nunca vi na minha vida. Tem as clássicas e tem as inventivas, né? Tem as criativas. Tem as super criativas. Que são, assim, realmente criativas. É, eu vou falar e a Ornella vai dizer assim, fiz, não fiz. Então, oh, boa ideia, vai, manda aí. Então, a primeira, pro primeiro dia do mês, tá começando, né? É. Tá tão... Tem que começar esquentando, tá esquentando, né? E a primeira é o abraço íntimo. O que é o abraço íntimo? O homem fica sentado na cama ou na cadeira, em qualquer lugar que ele quiser sentar. Ou no sofá, qualquer lugar que ele quiser sentar. E a mulher abraça ele de frente. Então ela vai colocar as pernas entre ele e abraça ele. É, dá uma... Né? Né? Ela dá aquela chave de perna. Isso. Olha! A famosa chave de perna. Isso aqui é a transmissão de pensatório. Aí sim, hein? Aí. Já começa um mês legal, né? Já na correria. E aí dá pra tu dar aquela sacudida, né? Opa. Tanto dá pro homem como andar com uma mulher, né? Eles ficam de frente pro outro, tudo. Repete aí pra mim, Jéssica. Só pra... Então. Vou anotar aqui no caderninho. O homem fica sentado de onde ele quiser. Na cadeira? No... Na cadeira, no sofá, na cama. Whatever. É. Aí sim. E aí a mulher senta em cima dele de frente pra ele. E aí dá aquela chave de perna, aquela... Aquele encontro de pé nas costas, né? Entendeu? E aí eles estão se vendo, estão se beijando. Isso. Aí sim. Pode tanto. A mulher fica livre pra fazer o que ela quiser e o homem também pode dar uma ajudinha, né? É bom que a assim, mão dele fica entrelaça, livre. Dá pra dar umas esfregadas. É. Interessante. Bonito, entendeu? Fez, não fez? Já fiz. Essa é clássica. Isso é clássico, entendeu? Isso aí dá pra fazer de boa. É. Provavelmente Oia. Você já fez e não sabia que o nome era abraço íntimo, entendeu? É, no mínimo você falou, Mas pode ser legal. De repente você vê no desenho e você fala, mas eu fiz diferente, né? Fiz estranho, né? Mas não. E a outra é o estímulo duplo. O que é o estímulo duplo? O que é estímulo? A mulher fica deitada e ela levanta uma das pernas. A outra fica dobrada em cima da coxa do homem. E o homem fica de joelho na frente dela. Então, ela vai penetrar assim, porque ela tá com as pernas abertas, que uma tá pra cima do ombro dele e a outra tá pro outro lado da perna, entendeu? Entendeu? Fez, fiz, inclusive com as duas pernas pra cima também. É, então, mas essa é outra. Você sabe que cada coisinha que você mudar já é uma outra posição, né? Cada coisinha que você mudar é outra posição. Você é câimbra. A mão do homem fica livre. Você tá fazendo duas no mesmo dia. Não, então, mas é que o homem fica... A mão do homem fica livre. Como uma das pernas tá baixada, então a mão dele fica livre, né? Não precisa dar aquelas voltas, aquelas coisas assim. Que aí ele pode tanto acariciar o seio dela, como o clitóris, entendeu? Qualquer canto. Entendeu? Fica livre. Fica livre. Liberdade. Que o homem tem livre acesso. Então, mas acho que nessa posição dá pra levantar as duas também. Eu quero entrar de cabeça. Tem uma aqui que a gente tava comentando que assim, o homem precisa estar preparado, entendeu? É, precisa ser. A mulher precisa se deixar levar, tem que se sentir segura e o homem tem que estar preparado. Quando que a gente diz preparado é fisicamente. É, fisicamente, isso. Que com o homem ele tem que carregar. Física. É, o homem ele tem que carregar ela no braço, entendeu? Então ele vai levantar ela com gesto segurando o neném, né? É. Tipo, segurando o neném, você vai levantar a mulher e vai encaixar o corpo, o teu corpo no corpo dela, entendeu? Então você vai segurar quando você segura o neném. E aí tem que ficar ali. Então, haja força, haja braço. Olha, coluna. Lamento dizer que essa eu não fiz, até porque... Vamos combinar, né? É, são 80 quilos de pura maravilha. Então, gente, o homem tem que ter coluna pra isso. É. Senão dói o ciático, dói tudo, entendeu? Dependendo da idade, não vale a pena mas fazer. Mas eu entendo que dentro da água dá pra fazer. E, ó, e também porque tem que... a água dá uma... Ah, isso é verdade, é. Mas depende olha, de que água, hein, gente? Dá pra fazer dentro da água. Na piscina, não vai fazer isso na praia, tá bom? É, não. Na praia tem outras pessoas em volta, pelo amor não, de Deus. Não, assim, eu não sou contra fazer na praia. A minha única coisa contra é a água do mar, que é realmente incômoda. Sim, fazer em público, você decide, problema seu. Só vou dizer que fazer em água salgada é ruim. Eu tô falando ruim. Dentro da água, porque é também isso. Tem outras pessoas em volta, né? Não sei. E aí, assim, deixa eu dar um aviso. Toma você cuidado com a violência pra não bater a cabeça, entendeu? Que às vezes a mulher fica meio... É, meio envolvida com a situação. Envolvida. Pode bater a cabeça em armário, na parede, nessas coisas, entendeu, gente? Então, procure um lugar aberto, sem... Não, é assim, é até legal sim, se tiver a parede pra você encostar, que dá um apoio e machuca menos as costas do companheiro, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma levantadinha mais brusca, você bate a cabeça com tudo, entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado. Isso. Faz tudo bem. Façam isso porque isso machuca, viu? Não façam isso porque isso machuca, bater a cabeça. É... A outra é o balanço sensual. Essa foi ótima, então, gente. Essa foi... A foto aqui... A melhor. Também é meio difícil, porque se a mulher for meio pesadinha também vai... É, pois é, né? Aí é que tá. Que e assim... A mulher, ela fica sentada, né? É, literalmente sentada em cima isso. Do pênis do e aí homem. Assim, fica um é ao contrário do outro, no oposto do outro, entendeu? Então ele só se encaixa pelo pênis e pela vagina. E aí ela coloca os pés dela em cima do peito do homem. E fica uma gangorrinha, entendeu? É, a mulher é a fica... famosa Mato Velho. Mato Velho. Essa é a famosa Mato Velho. Então, você errar esse pé aqui no peito, meter aqui no queixinho, ninguém vem a óbito. É, então, segundo ele, é isso que acontece. É, sem comentários. Eu nunca fiz. Já terminei eu. Então, não dá pra saber. Mas assim, a foto parece ser legal, mas também tem isso, entendeu? Se é uma mulher mais cheinha... Acaba com o homem, entendeu? Posso contar uma aqui? É a quinta, né? Do dia 5, né? Por isso. Cobertura. Tem até um rankzinho aqui de notas, né? Ela recebe a nota número 3, né? De uma a 4. É verdade, eu não tinha reparado isso, gente. É. Desculpa. Verdade. Aí tá aqui. Como fazer? A penetração acontece quando a mulher fica de bruços e o homem deitado sobre ela. É como se... Assim... É, imaginando, é tipo a posição dos leões quando estão acasalando. O leão fica por verdade. Cima. Verdade. E aí, meu, vai coitando. É o famoso cobrir. Aí cobrindo lindo mesmo. Aí, é, tem mais alguma, Jéssica? É só fazer deixa um falar, adendo. Fala. É, para de interagir, fica quieto. O... Quero participar também. É, eu sei. Essa posição é legal também para quem gosta de praticar sexo anal, porque ela é bem confortável, porque a mulher fica deitada e geralmente relaxa mais e tal, então dá mais habilidade pro parceiro penetrar sem muita dor, entendeu? É uma boa dica para quem quer fazer sexo anal bem tranquilo. Fala a próxima, Ornella. Digo, é... Sexta. A sexta. Gostei dessa aqui, hein? Bacana. Prazer até debaixo d'água. Vai. É pra quem curte uma hidrozinha, né? Pra quem tá pensando em fazer aquele final de semana na banheira, lá no motelzinho ou em casa mesmo. Desculpa, meu, ele, gente. É ele quer interagir, mas ninguém merece, né? Sonoplastia. Então, o homem fica sentado com as costas apoiadas, né, ali no, na banheira, né, enquanto a mulher, ela fica sentada, né, em cima do pênis, né, e se encaixa no colo dele, né. Então, enquanto, né, ela tá lá deitada, sentada em cima, então ela pode se movimentar e o cara fica sentado ali. É bem legal. A mesma questão lá da pessoa quando fica em pé, porque a água, ela possibilita a pessoa, né, é, dá um impulso e tal, então é bem legal porque os dois ficam confortáveis, né? Dentro da água dá pra fazer bem bacana. É, e a mão do homem, ela fica também bem livre, né? Isso. E aí ele pode aí explorar sim. O corpo da mulher. Então, gente, a sétima, quem vai falar é o Jerônimo. Fala, Jerônimo, que a gente quer ver você apimentadinho. Jerônimo, pode falar, sem vergonha. É que o Jerônimo esqueceu o óculos, ele não vai conseguir fazer isso. Mas tudo bem, Jerônimo, a gente lê pra você. Não, ele achou. Não achou, ele Jerônimo? Achou? Eu achei. Aqui, ó. Fala, Jerônimo. Ele de quatro. O homem fica de quatro em cima da mulher deitada. Ele se prende com as pernas da cintura da parceira e levanta o quadril. Entendeu, gente? O Jerônimo também enrola. Tá falando as coisas aqui, não tá dando pra entender muito. É, parece que o Jerônimo tá com uma batata quente na boca. Vamos falar. A mulher sabe o que é ficar de quatro, né? Aquele joelhinho. É, geralmente é a mulher que então, fica de quatro. Nesse caso é o então, homem que fica de quatro. É, o homem que fica de quatro. E aí a mulher tá por baixo. E aí ela se prende nas costas dele. Fica se pendurando nas costas dele, entendeu? Não é difícil de fazer. Deve ser divertido fazer essa. Essa fica, deve ser é, então, mesmo. Fica se pendurando, né? Mó da hora. Lembra um pouco a infância. Fica se pendurando nas coisas, como na assim? Árvore. Oh, não, você não ficava se pendurando em árvore, essas coisas? Não teve infância? É, tive. Não, ele não teve infância. Eu tive infância. Então, você gosta... Criança adora ficar se pendurando nas coisas, né? Ah, deixa eu falar dessa. Fala. Que eu adoro, montaria invertida. É, o famoso quando você monta por cima, mas só que você está ao contrário. É muito bom, porque, né, além de você dar um impulso melhor, assim, né, dizem, né, isso eu já ouvi, né, de alguns parceiros, que é ótimo, porque o cara olha, né, a posição contrária com mais... É a famosa dá um visual. O cara gosta do visual que fica, né, atrás. Então, é uma posição boa para os dois. Bem legal. Por cima também é muito bom fazer. E a mulher fica livre, né? A mulher fica comandando mesmo. Uma maravilha. Você pode usar sua mão, pode usar sua pelvis, você pode usar... Então, gente, carrinho de mão é a primeira vez que eu vejo na minha vida. Carrinho de mão, bada. Vada, vada, vada. Ai, não me lembra, gente. Terra Samba é broxante. É. Para Terra de interagir. Samba é muito broxante. Para de interagir, pessoal. Então, carrinho de mão. Eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas achei que era uma coisa totalmente diferente. É, eu achei que era muito diferente. Então é assim, a mulher fica deitada, de barriga. Barriga pra baixo, né? Em cima de uma cama, na beirada de uma cama, de uma mesa. É. Eu acho... Que é mais correta a mesa, né? Porque ela é mais alta. Na verdade, assim, você tem que ficar na altura ali do quadril do parceiro. É, então, porque... Então, assim, até se você fizer na cama, tem que ser tipo uma cama alta, porque o parceiro vai ter que te levantar. É. Mesmo que você não esteja na altura do quadril dele, ele vai ter que dar uma levantadinha em você. Sim, entendeu? Isso também deve fazer bem pra coluna. É, isso vai fazer bem pro braço dele, né? É, vai pegar um... Fazer um braço. Olha, os homens que... Ainda faz o exercício aí, frequentando a academia, hein? Já sabe disso, né? Pega o cara que tiver o bração. Você, pô, aquele lá vai conseguir. E aí ele penetra por trás, segurando as pernas da parceira também. Entendeu? Isso, então ele fica ser, bem aquela coisa. Parece que tá segurando um carrinho de mão mesmo, né? Segurando as coxas da moça. Da moça, nossa. Segurando as coxas da garota. É. E aí, assim, ela fica praticamente com só a barriga, né, pra, em cima da cadeira. O resto fica pra fora, que é onde ele vai segurar. É isso. Vai ser legal. Opa! Essa aí é interessante, né? Vamos só. Pode falar. Ah! Isso aí é interessante. Eu, particularmente, gosto bastante também. Ele preso por baixo. O homem fica deitado de costas com as pernas flexionadas e a mulher monta em cima do parceiro apoiado nos joelhos. Na famosa galopada. Que ela joga lá, a montaria. É, então. E é legal porque, por isso que eu acho interessante essa posição, quando o cara tá com a perna flexionada, é porque é muito melhor pra você dar um impulso. Por incrível que pareça. Se você segurar na coxa dele enquanto você faz os galope, então melhor ainda. Vai com fé que... E você coordena os estímulos vaginais, todos, todos, né? Por posso cima, interagir uma? Bom. Pode interagir uma. Tem uma aqui que... Não, vou te falar que é uma das minhas preferidas aqui. Que é o dia 11, pura intensidade, né? Como fazer? A mulher deitada, a mulher apoia os dois pés sobre um dos ombros do parceiro, ajoelhada, e ele penetra em ritmo acelerado, meu. Essa é uma posição que tira qualquer estresse de qualquer homem. Que a perna fica bem fechadinha, né? É. E a vagina também, ela tá bem fechadinha. Assim, com certeza. Aquela coisa apertadinha. Eu ouvi falar, gente, que essa posição, ela é boa pra quem tem um pênis pequeno. Por quê? Porque o programa é para todos, né? Ai, gente. A gente não pode. Gente, ela não tá rindo de vocês, tá bom? Quem tem um pênis pequeno, ela não tá rindo disso. Mas a posição, como ela deixa a vagina bem contraída, a impressão que dá é que o pênis preenche bastante ela, entendeu? Porque a vagina tá bem contraída, entendeu? Então, não tem problema. Então, ó, quando você perceber que você não é média nacional, né? Você opta por essas que, assim, a perna fica bem juntinha. Vai na fé. Também tem que ver se a mulher gosta, né, gente? Também Jéssica, não é só pra... Eu já ouvi também falar outra coisa, assim, em outros relatos. Dizem que essa posição também é ideal também para engravidar. Ah, é? É. É porque... Então, se não quiser ter filho, evita, tá, gente? Eu vou saber o que eu não quero fazer. Aonde disse isso? Já ouvi pessoas falando tudo, mas... Não sei, era até interessante poder procurar, né? Até posições ideais para... É, se vocês forem ver na imagenzinha aqui, quando vocês entrarem no site, vocês percebem que a mulher, ela fica meio deitadinha, assim, com... O bumbum fica mais pra cima e as costas mais pra baixo, né? Então ela fica meio na diagonal, assim. De repente facilita por causa disso, né? Não sei. Isso, gente, isso daqui é só amadores falando, tá? Tá, A gente tá fazendo suposições, a gente não sabe se isso é verdade. Nem eu. Ó, vamos dar um intervalinho. Relaxa. Gente, é muita posição já. Só do tântrico já foi. Ainda falta, são 30, cara. É, aqui tem 30. Eu gostei da 13ª, hein? Não, mas aí você deixa pro próximo. Pra próxima parte do programa, entendeu? A gente vai pro comercial, a gente vai pro intervalo. Sem ejaculação precoce. Sem ejaculação precoce. A gente vai pro próximo intervalo, depois a gente volta pra mais 10 posições sexuais. Tá bom? Até mais. Só aqui no Sexo Oral. Rádio da Juventude. Juventude. 89.5 FM, a Rádio da Juventude.

Would it sound better if I were a man? And I'm not sorry. You're the one with the problem. Not your bitch, don't hang your shit on me. Why don't you just deal with it? 'Cause I'm not sorry. Rádio da Juventude e a hora certa. É isso aí, galera. 21 horas e 45 minutos. Tá acabando. As posições não estão acabando, não. E aí? É 30, pô. É 30. É. Só falou 11. Galera, estamos esperando as cantadas. Tem cantada aí, Alex? Peraí, deixa eu ver. Eu tinha, tava com uma na cabeça. Mas não é pra tu falar, é pro povo falar. É, o povo tá cantando meio devagar, né? Vamos ver. Olha o delay. É, o povo tá devagar hoje, né? Eu vou mandar uma minha, pode então ser? Então manda, manda. É sua? Manda é, que anima é o povo. É, apropriação indébita. É tua indébita que você leu? Acho que é apropriação indébita. É, vai. Pode falar, pode ler a sua. Manda. Gata, você é filha da Dona Florinda? É porque eu te acho um tesouro, sua linda. Nossa. Desculpa, pô. Meu Deus, gente, tá baixando o nível. Tá ficando cada vez pior. Mano, tá, pelo amor de Deus. Alguém, aí, por vai favor, faz esse favor pra nós. Nós tá pedindo, pelo amor de Deus. Manda, manda aí, pô. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui nas posições que tá, tá interessante. É que assim, eu tô cansando só de ver. Então... É, então, gente do céu. É as coisas que o povo tá vendo. É, muita aqui coisa, muita olha, coisa. Conforme vai passando os dias da semana, vai ficando mais difícil. É, tipo... Meu, se você fizer uma dessa por dia, cara, pra que academia? Sim, é verdade. Tipo, tem umas é, aqui... Ó, 15 minutos, pensa. Geralmente, todos esses negócios, esses aparelhos de academia que vende, né? Olha, eu sou totalmente a favor, meu. Se você fizer umas posições cabulosas, cara, acredito. Nem na yoga, cara, você consegue fazer umas posições assim. Então, cara... Então, gente, eu vou ler a 12 agora. Que a 12 é a posição da tesoura. Vixe. O homem se deita de lado e ele apoia sobre um ombro, sobre um braço. A mulher reclina do lado oposto, né? E encaixa no parceiro. Ela se engancha, né? Na verdade. Se as pernas dele tá de lado, ela vai fazer tipo... É, tipo abraçar também, meio que a chave de perna, só que deitada, né? Ah, entendi. O homem tá apoiado com o braço, ela tá deitada no chão e dá meio que a chave de perna nele. Legal. É tipo uma tesoura mesmo, gente. Imagina a tesoura assim, aberta. Pra quem tá vendo aqui na stream, tá conseguindo perceber o que a gente tá fazendo. Com as pernas abertas e o homem tá encaixado bem no meio. É isso, não sei. Olha. Parece legal. É boa, assim. É boa. Se tá aqui é porque é boa, gente. Bora fazer. Demorou. Tem que tentar. E entra depois no link. A gente já colocou o link no Facebook. Visualiza, isso, gente. Isso. O Alex quer falar a 13, né, Alex? O Alex ficou animado com a 13. Tá animadinho, tá? A 13 eu achei bacana, né? É interessante. Na hora do banho, sexo no chuveiro. É, no banho, a mulher se apoia na parede, empina o bumbum para que o parceiro penetre por trás. Aí é aquilo, só né? Alegria, né? Só uma dica. entre no box de chinelo para não escorregar e tente ao máximo, né, não se segurar em algo, né? Tô falando das mulheres, né? É verdade. Se segure em algo, meu, porque isso escorrega, gente. Causa acidentes. É, tipo no box, assim, tenta segurar em cima. É, busca um apoio em algum lugar. Só, porque... não, ó, só não tenta fazer aquele box que é tipo a cortininha, e você consegue tirar o negócio do lugar, que se tu se pendurar ali vai cair. É, porque então, também, né? É, porque escorrega, gente. É. Então é isso que a Ornella falou, nem legal. Assim. Todo mundo tem tanque dentro do box, que nem eu. É. Aí, ó, a bicha já tá preparada, né? Verdade. Então, mas. É, isso é importante, gente. Tenta entrar com alguma coisa antiderrapante, assim, pra não escorregar, mas. Bem legal essa. Nossa, muito legal. Quem quiser entrar, depois entra no site pra vocês verem a imagem como que é e fica melhor explicado. Fala, Ornella, que de 4 é essencial. Qual que é? De 4 é essencial, é a 14. É, não sei por que ela falou que de 4 é essencial, que é pra mim falar. Não, mas é que é essencial pra todo mundo, entendeu? Difícil a relação sexual que não tenha de 4, né? Tudo bem. Porque eu acho que não tem uma mulher em sua consciência que não gosta de dar de 4, né? Impressionante. Bem, todo mundo sabe essa, né? A mulher fica de 4 na cama, no sofá, no chão, na mesa, sei lá onde, né? É bom por quê? Né? Porque dependendo, né, do lugar, né, dá pra você variar, né? Enfim. E também é legal porque você pode, de alguma forma, dar um... vamos dizer assim, ritmo, né, pra penetração. Então, se o cara estiver meio cansado, você pode dar uma ajuda. É verdade. Dá aqueles empurrão pra trás, assim. Com a bunda aqui. É bom pro braço e pras coxas. Fortalece. É verdade. Na academia, às vezes, a gente faz algumas aulas, que a gente fica, assim, de 4, levanta uma perna, levanta outra. É, quase assim. Isso. Parece um cachorrinho. Então, é meio que isso, bem legal. E aí, se tiver num lugar fofinho, melhor ainda, né? Que aí também no ajoelha no milho, né? Verdade. Então, gente, tem uma que eu acho meio chata. Mas que tá de aqui, lado? Né? De conchinha? É, eu acho meio chato, assim. É, o casal, ele fica de lado, bem aquela conchinha mesmo, enquanto o homem penetra por trás. E aí, assim, a mão do homem fica meio livre, então ele consegue estimular bastante a mulher. Mas eu acho meio chata. É, assim, eu já acho legal por dois motivos, assim. É legal porque você pode variar e fazer de lado, assim. Você pode... Na verdade, assim, dessa mesma posição, por exemplo, você pode levantar a perna e ele pode passar sua mão entre as pernas e fazer e te masturbar. Uma coisa, né? E assim, né, com essa abertura, a penetração fica até bem mais gostosa do que por cima também, né? Então, assim, não necessariamente conchinha, né? Dá até pra fazer tipo uma posição 31, que é a variação dessa, né? Você levantar a perna, tá? E o cara penetrar, então fica bem bacana também, assim. Bom, a gente vai ter que ser um pouco mais rapidinho, que nosso tempo tá acabando. Ou a gente pula, né? É, eu acho que a gente vai pular algumas aqui. Vamos ver as mais interessantes. Que é mais difícil. Aqui, assim, tem algumas posições, assim, que... parecem, né? Que parece que é fácil. Tem uma aqui que acho que é uma das que tem a melhor nota, né? Quatro pimentinhas. É a de número 23. Acho que ela até é uma aprimoração de 4, né? Não sei se vocês comentaram sobre essa. Não. Entrega total. Pode falar, Alex. A mulher fica de 4, com a cabeça no chão ou na cama, e o bumbum empinado. E o homem penetra de joelhos. Acho que é uma posição, assim, até confortável, né? A hora da penetração. Eu achei muito engraçada essa parte. O carinho pode fazer... O homem, o parceiro, pode fazer carinho na cabeça da mulher. Venhamos e convenhamos. Acho que uma boa puxada você de cabelo. Você acredita nisso? O carinho é aquele... Que o carinha, o cara vai fazer um carinho mas, em você. Mas assim... Vamos combinar. Até a puxada de cabelo tem que ser carinhosa, né? Não adianta você puxar o cabelo de uma vez só. É, pra arrancar a cabeça da menina não dá, né? É verdade. E eu acho que pra bementar aqui as, a, falando sobre as posições, um pouquinho de Canal Desire. Nosso amigo Tarso tá escutando. Tá aí, Tarso, tá na escuta? Manda um oi pra nós. Isso. Vamos ver outra, vamos ver outra. Então, tem uma que é sentadinha aqui na cadeira. Aonde? A mulher se senta em cima do parceiro. É a 24? É a 20. Ah, é a 20? 20. É. A mulher senta em cima do parceiro e ele puxa ela pelo bumbum, né? Ah! Assim, as pernas dela ficam por cima dos braços dele. Verdade. Entendeu? E aí dá pro homem dar aquela ajuda, isso, né? Uma que eu achei muito, assim, que dá pra gente... É bem legal... Você deitada, assim, de lado e o cara de joelho. Essa é boa também, viu? Tem aqui. Número 28. 28. Dia 28, né? Que a mulher de lado e o cara de joelho. É bem legal essa posição. Ah, é legal, é verdade. É meio difícil. Eu a garanto. Agora, posição legal. É, não sei por quê, mas eu até. Eu gosto bastante dessa posição também, que é a posição do dia 30. Ah, é verdade. Essa posição é cabulosa. Disse que é uma variação picante da papai e a mamãe. Papai e a mamãe O papai e a mamãe. Sabe papai e mamãe? Que todo mundo fala, papai e mamãe, é aquela coisa comum. Só que essa daqui, as mulherzinhas ficam com as perninhas pra cima. Totalmente pra cima. Totalmente pra cima. Isso. Ela fica por baixo e as pernas ficam inclinadas pra cima. E o homem, ele vai penetrando e esfregando ao mesmo tempo na mulher, né? Por isso que eu digo que é boa. É boa. Legal. É legal essa. Essa é legal e é conhecida. Essa daqui não é a frango assado? É. Eu acho que vulgaramente é chamada de frango assado, né? Qual mais que tem? Vamos falar só mais uma. Só mais uma? Só mais uma. Não, pode ser mais, mas deixa eu falar essa que eu quero. Só mais uma. É, movimento dos quadris. O homem fica de joelho. Essa é a dia 29. O homem fica de joelho, o parceiro fica de joelho. E a mulher se senta de frente pra ele, sobre ele. Apoiada nos próprios joelhos. Então ele coloca a perna pra trás, meio que se apoiando nas... Ele senta apoiando nas pernas, né? E ela fica por cima dele. Entendeu? Pra fazer o homem sofrer um pouquinho. Nossa, isso daí dá câimbra, hein? Ah, é. O lado maso aqui. Só pra ver aquela isso carinha. Isso dá câimbra. Não é por nada, não. Quer falar mais uma, Alex? Cada um fala mais uma agora. Ih, o povo desanimou, gente. Não é desanimação, mas é que assim, né? 30 dias, caraca, hoje. Meu, eu tô cansando só de ver. Ah, gente, sabe uma que a gente não falou? Qual? 69. Putz. 69 é bacana. 69 a gente não falou, né? O que é o 69? O 69. O quem que não é conhece o 69? 69? O que é o 69? O 69, eles ficam deitados dos lados opostos. E cada um faz sexo oral no outro, mas ao mesmo tempo. Simultâneo. Bacana. Pode ser de lado, pode ser em cima, pode ser embaixo. Esse jeito aqui eu achei legal, assim, porque normalmente o pessoal fica em cima ou embaixo. Mas desse jeito fica os dois de ladinho. Fica assim. Confortável. É, não cansa. O que fica sempre em cima, acho que fica mais cansado. Então esse daqui foi legal. A posição do dia 22 dá pra fazer surra de peito. Surra de peito? Deixa eu achar aqui a 22. Cada hora a gente vê uma coisa diferente. É verdade. Se ele sentar, né? É verdade, gente. A 22... Quem nunca levou uma surra de peito, hein? É intimidade e carinho o nome. Então pode ser surra e carinho. Ao mesmo tempo, surra né? De peito é um então, carinho. Gente, ó. Tá faltando algumas, mas aí eu desafio mas vocês... A gente cansou. É, porque... Nossa, gente, é muita posição. Já estamos cansados, parece que a gente fez elas. Imagina, a gente nem fez. Imagina fazendo. Isso aqui já cansa. Olha a academia, hein? Então, assim, ó. Ficam faltando algumas. E aí a gente desafia vocês a entrar vê as posições, depois fala assim: Jéssica, Ornella, tal dia é muito legal, digo pra vocês. Vocês vão entrar no site, vão entrar no nosso Face, no Face da rádio ou no Twitter, e vai falar: eu indico o dia 22, eu indico o dia 13. Isso. Entendeu? Ou fala: pô, aquela ali não fiz. Poxa. É. Tenho vontade de fazer outra. Então, tipo, combinei com o meu namorado, agora eu vou fazer todos os dias um diferente. Não precisa seguir um dia de... É, gente, não precisa seguir a ordem, entendeu? Não. Faz da ordem que você quiser. Se quiser fazer três no mesmo dia, depois fazer mais cinco, depois fazer uma. Né? Cada um é cada um. Olha, acabaram de me mandar uma cantada. Sério? Foi, acabaram de me mandar uma cantada. Foi o Caio Elias. Ah, mandou aqui também. Caio Elias, super amigo da rádio. Eu sei que eu não sou o Banco Itaú, mas eu fui feito pra você. Olha. Melhorou o nível, hein? Melhorou. Melhor que o pedreiro, hein? Caio Elias está de parabéns, essa Caio Elias. Essa piadinha de pedreiro tava forçando mesmo, amizade. Então é isso, né, gente? É. A gente já passou do nosso horário, só pra variar. Não, verdade. Passou não. Tá no horário em ponto. E aí vocês fazem isso. Vocês procurem mais posições. Se tiver posição diferente, melhor ainda. Que aí vocês mandam pra gente. E a gente vai falar de novo. Manda o Kama Sutra aqui pra nós. Isso. Entendeu? Tem umas aqui que a gente nem quis falar, porque é difícil até de explicar como que é, entendeu? Nossa, envolve matemática, aritmética. Ângulo, grau. Vixe. Então, entra lá. Faz, depois fala pra gente. Olha, gostei pra caramba, que não sei o quê. Ai, não gostei dessa, muito difícil. Dá cãibra, dói a perna, dói a cabeça. Dói tudo. É, pois ou é. Dá dor no ciático. A 26 aqui, a mulher tem que ser cãibra. De mola, hein? Entendeu? Cãibra. Então faz isso, gente. Manda pra gente. E aí, manda mais uma cantada aí, Alex. Ah, eu tô pobre de cantada. Pra finalizar. Ah, desanimou. Eu tô pobre. Deixa eu ver. Ah, então quem é? Quem foi que ganhou então o nosso brinde? Ah, ninguém, né? Porque o Caio já ganhou, já, não foi? O Caio já ganhou o brinde de nós. Então. Ah. A gente vai mandar um brinde de consolação pro Caio. É, a gente vai porque mandar. Porque o Caio já ganhou o brinde aqui. A camisinha masculina. Isso. E uma camisinha feminina pra você, tá bom? Se aproveite com moderação. Sem moderação. É, com cuidadinho, tá? Aproveite com ou sem moderação, a gente vai mandar pro Caio, porque o Caio já ganhou o brinde aqui, né? Então... Senão vira monopólio também. Então tá bom, gente. Vamos fazer a campanha da camisinha feminina no posto de saúde. Isso, vamos não lá, esqueçam de pegar a sua camisinha feminina nas UBSs ou centros de atendimento, de testagem e aconselhamento. Tá bom? Tá bom? Então é isso, né? Ai, gente, acho que o programa foi tão legal. Eu gostei, cansei só de ver. É. Nossa, a gente tá suando aqui, gente, vocês não têm noção. No vídeo não dá pra ver muito, não, mas a gente tá suando. É, bom. Muito cansativo foi esse programa. Então a gente vai se despedindo agora, que já são 10 horas da noite. E aí, quinta-feira que vem, a gente tá de volta com o programa Sexo Oral, Rádio da Juventude. Vai ficar uma semaninha sem ver a gente, aí vocês descansam. Final de semana vocês aproveitam pra fazer todas essas posições. Se tiver mais, faz também. E aí, na quinta-feira que vem, vocês falam pra gente, tá bom? Aproveita e manda sugestões pra gente de pauta, notícias, assim, que a gente agradece, viu? Interajam com a gente. Beijo. Isso mesmo. Beijo. Até quinta-feira que vem. Alex? Beijo, um abraço aí pra todos. Tamo aí na sintonia. Essa é a Rádio da Juventude, 89.5 FM, programa Sexo Oral. Acabou. Tchau. Gostosa! 99.5 A Rádio da Juventude.